deficiências malucas. Quando eu poderia entrar no supermercado e comprar o que eu preciso só com minha boa aparência. Afinal, eu e você somos perfeitos, mas sua maquinaria é demais pra mim. Você me faz querer ser santo. Eu estou tentando entrar no assunto. Eu me recuso a desistir das minhas obsessões. Pare de me empurrar, eu sei o que estou fazendo. Faz meses que eu não leio o jornal. Todo dia alguém é julgado por assassinato. Eu era comunista quando adolescente, não me arrependo. Eu fumo maconha toda vez que posso. Eu fico em casa dias seguidos olhando as rosas do meu armário. Eu resolvi que vai haver confusão. Meu psicanalista acha que eu estou bem. Eu tenho visões místicas.